8, a sua velocidade indicada. 240 nós, cara 224. Condição de incrementá-la? Afirmo. Até qual? Até quanto? 780, se precisar. Gente, incremento de velocidade, a intenção será o número 4 na aproximação, gol 2008. Número 4, incrementa pra quanto? Condições de manter 2709, condições de manter 2709, igual 2008. 270, número 4, gente. Tá no ideal de descida. Gente, vê se mantém o nível de voo 050, o gol 2008. 050, 2008. Xanamé 226, controle. Preciso, minha 226. Velocidade indicada. 280, Xanamé 226. Gente, reduza para 230 nós, o número 5 na aproximação, vê se mantém o nível de voo 060. Xanamé 226, vetoração para sequenciamento, esquerda na proa 045, tendo como limite radial 300 Salvador. Esquerda 045, limite 300 Salvador, Xanamé 226. Só 3 horas, Xanamé 1 no patrona. Leão no 41, torre 1 no 8, decimal 95. 395, boa tarde. Leão no 255, desce para 2000 pés, autorizado ILS, sexo 8, pistão 0, reporta estabilizado. Azul 5055, vetoração para interceptar o curso do localizador, direita na proa 075, reduza para 2009. Toma 190 nós, Azul 25055, curva direita, proa 075 para interceptar o localizador. Tem chegada. Os meios reduzem para 210 nós. Pro 8 sem restrições de altitude, deixa para 3 mil pés, o ajuste na 0 no 5. No 0 no 5, autorizado 3 mil pés, em descida sem restrições, o gol 2008. Xanamé 226, desça e mantenha o nível de voo 050. Azul 5055, desça para 2010, autorizado ILS, sexo 8, estando 0, reporta estabilizado. Conta estabilizado, Azul 5055. Uno 255, torre 118, decimal 95. 118, 95, Uno 1055. Comandante, boa tarde, voo 1055, estabilizado ILS, sexo 8, Uno 0. Goro 255, boa tarde, ajuste 1015, continua a aproximação, aguarde que está livre. Ajuste 1015, aguarde que está livre, Goro 255. Pena 226, desce para 4000 pés, ajuste 615, 1015. 4015, Xanamé 225. Já do Verna Pro de Dunas, o 5055. Interceptou o lock. Gente. O Xanamé 141, no solo aos 30. Livre à direita, chame o solo em 121, decimal 9. 219, 6141, boa tarde. Autorizado pouso, pista 10, vento 220 graus, 069. Cruzado com o 090, agora 95. Uno 255, no solo aos 33, livre à direita, chame o solo em 121, décimo 9. Direita 129, bom, 2. Estabilizado azul 5055. Tente 5055, chama a torre 2895, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, azul 5055, boa. Azul 5055, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, reporte Simbra. Está reportado. China 226, curva direita na proa 060. Direita 060, China 226. 3000, voo 2008. Foro 008, quente, desça para 2010, autorizado ILS X-Ray, pistola 0, reporta estabilizado. Autorizado 2000 pés e o ILS X-Ray dando 0, reportará estabilizado. Voo 2001. Azul 5055, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 069. Sérgio, autorizado pouso, azul 5055. estabilizado no ILS X-Ray dando 0, Gol 2008. 008, torre 2895. É, com torre 2.1895, boa. Tira 636, condições de iniciar decolagem 5 autorizado? Imediato. Gente, a Lima tem pistão 0, Tira 636. A Lima tem 636. Prisma 5, a senhora identificação chegada à mão, desse mantém o nível 050. No solo aos 37, direita, 121, décimo 9. 1219, azul 4555. Ela é prisão 5, chegada a mando e se mantém a nível 050. Cuidado na mão. Pioneiro 46, contato radar estabelecido, um minuto após a posição coral, mantém nível de voo 90 no escudo do controle. Continua aguardando o pistoleiro. Voo 2008, autorizado pouso, pistão no zero, dentro 200 graus, 629. 2008, tem livre pouso. Chanel 6336, decolado aos 38, chame controle Salvador 120, décima 8. 108, boa. 3, controle. Estou 03, controle. 03, na escuta do controle, uma centena, não existe na 05. Controle, Chanel 6336, decolando a Cisco. Chanel 6336, contato radar decolagem, suba para o nível de voo 390 via Momo. 390 via Momo, acha. Voo 2008, no solo aos 40, direita 121, decimal 9. Direita solo 1, decimal 9. Chanel 6226. O Salomão, bom dia, uma boa tarde, Xenia 226. Xenia 226, ajuste atinto no 095, aguarde direção de pouso. 095, aguarde autorização, Xenia 226. Vai manter a WIS 33? Pastor 1-2, autorizado direto. Ah, do Coral, pastor 1-2. Grato, Coral, pastor 3. Na M2 2000, autorizado para uso pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso pistão no zero, M2 2000. Salvador, boa tarde, Xenia 320, passando 2-0 para o 150. Xenia 320, essa é a identificação dessa via chegada à bomba de Uno para o nível 050. Após bom médio dessa via para o nível 050. Xenia 62, 2000, solos 4 e 5, na Foxtrot, libera e chama o solo 121, versão 9. 219, Xenia 2000. 3615, deixa para 2003, ajuste 1015, autorizado aí a ser destruída para o sistema zero, repartir a bilha já. Astor 03, tráfego 8 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 110, tipo Embraer 110. Astor 03, ciente. Pioneiro 46, tráfego 12 horas 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 100, Embraer 110. Pioneiro 46, da ciência, tráfego. Uno, 1-0, nível 1-0, rumo posto. 7 graus. É 336, chame centro, Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 12545, alterna 12685, Oceaner 6336. Controle, possibilidade do Oceaner 6320, voo em TAP. Autorizado, direto TAP. TAP, 6320. Segundo, azul 2702. Azul 2702, descida até um. Autorizado, descida até um nível 150, após a critério. Eu posso ir, cancelamento. O 2702 é prosseguir, descida então para 120, limite da via. E encontrar. Oceanair 63, 95, chame a torre 118, decimal 95. Oceanair 6315, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós, ajuste o altímetro no 0, no 5. 320, desce para 2006, ajuste 10115. Autorizado LS X-Ray da pista 10, está livre da restrição de nível em ETAP, repassabilidade. Sim, está livre da restrição em ETAP, trazendo para 2000, autorizado X-Ray da 10, reportando estabilizado, continuando 6320. Mantém 10, está 3205. Oceanair 315, solo 56121, desce 9. O TAN 3805, apenas desconsidere o nível 090 que pode decolar e prosseguir conforme a rota de saída, desconsiderando a restrição. TAN 3205, livre decolagem, pista 10, 180 graus, 10 nós. Presidente, Azul 2702, alternativa Salvador, vai agora na proa de Itápia, desce para nível 050. Azul 2702. Yep. Salvador, voo no 8835, paciente tem informação em Yankee. Tem para o controle? É o voo 1885. 1885, autorizado direto a Alagoinhas, após Alagoinhas, deixa via chegada Belfi para o nível 040. 040, Alagoinhas, após Alagoinhas, intercepta a Monte, voo 1885. Controle, boa tarde, esse é o voo 964, pra gente. 1964, acione a identificação, deixa via chegada Bolé de Uno para o nível de voo 060. Fernando, informa que a partir de agora você já comprou de trato direito, não tem condições de entrar direito devido a grande informação. Gente, vamos lá, 64. Ué. Olha, 3805. 3805, acione identificação. 805, contato na 6 milhas da Salvador. Suba via saída São Bruno para o nível 340. Subindo para 340, 3805. 6320 no localizador. Puxando 6320, chama torno 8, mesmo 95. 305, boa. Torre Salvador, boa tarde, senhora 6320, final da 10. Chama 320, ajuste no 095, puxando aproximação, porte visual para o campo. 615, tirando aproximação, confirme pista seca? Afirmo, pista seca, sem chuva. 320. 397, ponte espera da 10 pronto. 397, a linha decola sem parada? Afirmativo. Pois a linha decolar, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. É, autorizado, decolar sem parada, coro 397. Xamé 320, continua aproximação, guarde pista livre, forma Boeing da Gol olhando para decolagem, pista no zero. Guarde na pista livre, Salvador, muito boa tarde, passarei 2230, ponto de espera da 10, está pronto. Boa tarde, mantenho ponto de espera, passarei 2230. Mantendo ponto de espera, 2230. Direto Duna, o 2702, afirmo, vai manter a velocidade então, se precisar pode acelerar também. Gente, mantenha presente você. Mantém velocidade de até o 050. Bom, 397, decola 202, chama o controle no 20, decimal 8. 308, grato. Zona 397, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível de voo 360. Então, sobe via, São Bruno para o 360, voo 397. 2702, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000, 10, 15, está autorizado o procedimento azul 2702. Controle, está 3805, desvia à direita para instalar informações. Confirme a proa e por quantas milhas? Proa 225 por 35 milhas. Change com 3805, repassa a técnica, desvia. 3205. Chama 320 no solo 03, livre à direita e chama o solo no 21-19. 3805, eu chamo o centro Recife, 128-35, alterna 125-1. 2805, a segunda. 125-1. 251. Tem, deixa eu avisar para 2209. 220. Está proa de Monte, vai. Entre São Goiledo, tem informação. Tem, deixa eu ver de condenação. Gente, eu vou manter a proa agora, não vou curvar para São, ok? Tem, deixa eu desviar. Do Passaredo 2205, obrigado, bom final de semana. À direita da rota, 5 graus à direita, pode ser informações sobre bom. Gente, bom noite, 5, 6 graus. Controle Salvador, muito boa tarde, Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, Silva via saída Arbor 1, para o nível de voo 180. No via Arbor 1, 180, 2230. Está livre a restrição de 15 milhas? Sim. Está livre aquela restrição de 15 milhas, 10 mil pés, 15 milhas? Mantenha a restrição. Se está a manter 3 mil devido a não conseguir manter, já foi informado na autorização. Mantendo 3 mil então, 2, 2, 3. Autorizado direto Arbor, subindo para nível 180. Isso, restrição. Direto Arbor, subindo para 180, sem restrição. 2230, muito obrigado. Bruno 885 para sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite a radial 300, VR Salvador. Direita 230 com 1885. 964, deixa para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado em LS X-Ray da pista 10, repartibilizado. 2015, repartar estabilizado na X-Ray 964. 1397, autorizado direto, Mótica. Afirmativo. Prossegui, Mótica, voo 1397. Chame centro Recife, 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. Afirmativo, 2835, 251. Boa tarde. No LOC, o Azul 4, correção, 2702. Azul 2702, chamei a Torre Salvador, 118, decimal 95. 2702, todo. É o Azul 2702, estabilizado, ILS X-Ray da 10. Azul 2702, autorizado pouso pistão 10, vento 180 graus, 07 nós, ajuste altímetro 10, 5. Tire de pouso, Azul 2702. Pela cidade de casa. 1885 está com 2409. Reduz para 2009, gol 185. Cabezinho ainda mantendo a prova, gol 1885. Aguarde vetor para o localizador. Ciente, gol 1885. Curva esquerda proa 180, limite ao curso do localizador. Esquerda 180, limite ao lock, voa 185. Cinco para o curso do localizador, curva esquerda para o 130. Deixa para 2000 pés, ajuste 1015, reporte autorizado em LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Esquerda 130 para o localizador, desce para 2000, reporte estabilizado com 185. Uno 964, chamei a Torre Salvador, 118, decimal 95. 29. Torre Salvador, boa tarde, seu gol 964, 3 milhas e meio do oceano. Azul 2702, no solo, ao 12, direita no 21, decimal 9. Obrigado, boa. 964, ajuste no 0, no 5, é forte, marcador externo. Okay. Salvador Gol, fundo 164. Descendo o fundo 50, pista sul. 64, autorizado pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 07 faixa. Teve pouso, 964. Controle, voo 1164. Voo 1164, prossiga. Quando vai estar essa posição, a formação bem na nossa proa. Desvio 41 por quantas milhas? Projetar. Autorizado, projetar, segundo 1164. Obrigado. Estabilizou 185. Voo 1885, chega a Torre Salvador, 118, desse o Wallace. 1-1-8-9-5-4 Salvador, voo 1-8-8-5. Voo 1-8-8-5, ajuste no 0-9-5, guarde pista livre número 1, tá bom? Guardando, tá livre, voo 1-8-8-5. Soneiro 4-6, serviço da terminado, passando a posição Conde, chame o controle Aracaju. Em 120, decimal 3. Pioneiro 4-6, controle Aracaju, 120, decimal 3. Confirmando, 120, decimal 3. 120, decimal 3. Gol 964, no solo azul no meio, direita no 21, decimal 9. Gol 9, obrigado. Gol 985, autorizado pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 07 nós. Autorizado pouso na 1-0, gol 1885. A sua identificação dessa via Gomed 1 para o nível 060. Via Gomed 1 para o 060, tá? 3154. 885 no solo azul no 8, direito no 21-9. Direito no 21-9, ele virá no 885. Controle, o voo 1164, após o TAP, está autorizado, né? Confirma, voo 1164, autorizado 2010, ajuste 1095, autorizado, LS, que foi da pista 10, estabilizado. Foi estabilizado, 2010, voo 1164, me desculpa, por favor. Rotan 3154, informa desvio à esquerda, magnética 050 por mais 15 minutos, 10 minutos. Change do desvio para 3154. 3154, desce para 4000 pés, ajuste no 015. 4.1015, tá? 3154. Passaria do 2230, chama o centro resiste, 126.0, alterna 135.3. 1260, alterna 1353, resiste. Passaria do 2230, obrigado, bom final de semana. Passou 5-4.